Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. Olá! E do meu lado direito está o Lucas. Comprando jogos de forma impulsiva. Na minha faculdade, tanto pra ida quanto pra volta, tem um ônibus fretado, né? Que é, ele sai da porta da faculdade e deixa na estação de trem. Que é um caminhozinho, por mais que seja perto, é um caminho perigoso ali. E aí, nisso, eu tava dando o horário, assim, eu vi no aplicativo da faculdade que faltava 4 minutos pro ônibus sair. Nossa, que chique. A faculdade tem um ônibus, tem o horário do ônibus. Tem o horário do ônibus, mas só que o aplicativo é feito por alunos, o aplicativo que a maioria usa. Oh, da hora, isso aí. Peraí, aí nisso eu tava correndo pra conseguir pegar o ônibus, já era umas 7 da noite, e aí o motorista ele começou a dar a famosa ida, assim. Aí eu olhei e falei, putz, já era, foda-se esse ônibus. Da minha corrida eu parei e comecei a andar pro ponto, né, falei, ah, agora eu vou esperar, né? Uns 15, 20 minutos esperando o próximo. Aí o motorista, ele deu uma avançada com o ônibus e abriu a porta. Aí quando eu tava ouvindo música, eu olhei pra porta aberta, saí correndo que não um vagabundo, assim, pra dentro da porra do ônibus. Aí quando eu entrei no ônibus, o motorista ele começou a dar um sermão em mim, ele chegou e falou, você vai desistir, cara? Quem te ensinou a desistir assim? Eu fiquei olhando assim, fiquei, caracas, velho, tô tomando coisa do motorista. O motorista de ônibus é coach, né, mano? Ele não quer te fazer desistir dos seus ideais. Ai, mano, foi muito bizarro isso aí comigo. Não, é perguntar se você entrou no ônibus, né? Não, entrei, eu agradeci pra caramba, assim, e eu não sabia, que eu ia falar pra ele, pô, tem um outro, eu falei na cara dele, né, tem um outro tio que pega e fecha na cara e vai embora. Eu não sabia que você não ia fazer isso comigo, sabe? Você ainda tava ligando o motor, porra. O cara foi tipo Rock, né? Falando pra você tomar as porradas da vida e não desistir, né? Coach motivacional, né, mano? O melhor, velho. O melhor. É, tinha mais gente no busão? Tinha. É, tava lotado aquela porcaria. Então você passou aquela vergonhinha lá, ficou vermelho? Sim. É, eu entrei assim e falei, espero que ninguém tenha visto eu me desculpando por ter desistido pro motorista. Na última semana, a Nintendo da Europa finalmente anunciou que podemos utilizar o YouTube no Switch. E para começar a assistir os vídeos nesse aplicativo, você só precisa baixar na eShop, e é de graça, obviamente, né? Isso é uma novidade muito boa, porque é meio que um sinal de que novos aplicativos podem estar a caminho. Então eu quero perguntar para vocês, quem aí testou o YouTube no Switch e quais outros aplicativos vocês gostariam que viessem pro Switch? Ainda não tive tempo de baixar, cara. Mas eu não espero nada, eu só espero um aplicativo do YouTube como qualquer outro, sabe? Atualmente o meu Switch ele não é ligado na TV, né? Eu jogo ele no modo portátil. Mas, cara, como eu assisto YouTube, sei lá, quando eu vou ver, né? Eu tenho uma TV monitor, eu coloco no computador, eu assisto, deixo em full screen e deito na cama. Ou se, sei lá, eu tô brisando no celular, eu também assisto pelo celular. O aplicativo do YouTube não vai fazer muita diferença na minha vida. Talvez pra algumas pessoas façam porque já tá conectado, tem todo o hub preparado, né? Porque, sei lá, uma praticidade, você só ligar o Switch, tem aplicativo lá, mas pra mim não vai fazer, não. O meu cai mais ou menos no mesmo ponto do Mario. A minha TV, ela é Smart TV e ela tem um aplicativo do YouTube, né? Então, o YouTube em si, eu não tenho problema. Só que a minha TV não tem o do Netflix. E aí, respondendo a segunda pergunta do Lucas, o que eu gostaria de ver, como muita gente aí, é o Netflix e até o Crunchyroll, que é o Netflix de anime, né, famoso, pra quem não conhece. Eu queria esses dois porque muitas vezes eu tenho que ligar o PS4 no HDMI só pra eu poder assistir deitado, assim, pra eu poder mudar o episódio deitado, porque senão eu vou ter que levantar até o computador. No meu caso, assim, eu lembro de um exemplo, assim, né, que faz falta. Eu tava com uns amigos reunidos aqui em casa outro dia, jogando. Aí terminamos de jogar e um deles falou, ah, vamos ver uns vídeos no YouTube aí pra dar risada de qualquer merda, né? Aí eu falei, porra, não tem YouTube no Switch. Aí o cara começou a cascar, assim, falando, caralho, negócio, última geração, não tem YouTube. Aí eu tive que ligar o PS4 pra ir no YouTube, sabe? Então, como nintendista, você se sentiu humilhado. Não, porra, não nintendista, aí eu não sei, aí é meio relativo. Mas eu fiquei decepcionado, eu pensei, porra, meu, o negócio é... da geração atual e não tem nem YouTube, né? Agora, eu achei, assim, bem prático. Eu baixei, eu vi alguns vídeos, assim, pra ver se não demora muito pra baixar, né? Mas isso depende muito da internet e quão próximo está de um roteador e etc. Eu achei ok. Como o Mário disse, é só o YouTube no Switch. Mas como a tela do Switch é um pouquinho maior, assim, do que da maioria dos celulares, até que é um pouco melhor assistir nele. O ruim de assistir na cama é que o braço começa a cansar se você segurar ele pra cima por muito tempo, né? Ah, então, é imprático. É mais a questão de quem, no seu caso, não tem, sei lá, algum outro dispositivo que já joga direto pra TV. Mas um Chromecast faria uma puta diferença na vida de vocês, pelo jeito. O que seria um Chromecast? É, eu também não sei o que é, desculpa, Mário. Cara, o Chromecast é um aparelhinho que o próprio Google desenvolveu. É, você conecta na sua TV por USB, e aí os seus dispositivos podem... Ele é um dispositivo smart, né? Então, sei lá, o seu smartphone, uma tablet, ele pode interagir com outros aplicativos, né? Diretamente do seu celular, enfim. Imagina que você tem um aplicativo do YouTube no seu celular, você conecta nele e manda pra transmitir o que você tá vendo no vídeo direto na TV. Não querendo fazer propaganda, né? Mas tem outras interações. Mas basicamente você manda transmitir algumas coisas diretamente na TV. Tem Netflix, tem, acho que até o Crunchyroll, acho que tem conectividade. É mais um acessório aí, eu acho, imprático. Não é, cara, porque ele tem... Primeiro, ele vai estar conectado na TV diretamente, né? O negócio, você pode estar no smartphone, às vezes você tá, sei lá, navegando no Facebook, você viu algum vídeo engraçado, e ele te leva pro YouTube. Ao invés de você ter que abrir o YouTube em algum outro lugar, você fala, não, só quero abrir no Chromecast, ele liga e tudo funciona. É, o Switch não tem isso, né? Você, no caso, se você fosse abrir o YouTube, era pra, putz, eu terminei de jogar, só quero dar uma relaxada, abro o YouTube aqui e vou ver uma coisa específica. E você não seria tirado de algum outro ambiente pra entrar lá. Por exemplo, eu acho que seria favorável caso algum jogo ou alguma outra coisa tivesse interação com o aplicativo do YouTube. De repente o próprio eShop, né? Não sei. Mas por enquanto, como não tem, né? Eu acho que é só mais um aplicativo igual como era no Wii U. Pra mim não faz diferença mesmo. O que é engraçado, na verdade, eu pensei assim, né? Vai que eu tô jogando e eu quero parar o jogo aí no YouTube só pra ver algum segredo ou como passar... Assim... Como passar de alguma parte, ou se tem qualquer coisa extra que eu queira saber, né? Só que o problema é que, quem se falou, o YouTube é um aplicativo, então você vai ter que sair do jogo pra poder entrar no YouTube. Ah, é. Aí pra isso você vai usar celular. É, então, eu sei que pode parecer muito pouco relevante, né, porque não é tão prático, mas eu acho, eu realmente encaro como um passo assim grande já, pelo menos, porque agora a gente tem noção que podem começar a vir esse tipo de aplicativos. Crunchyroll mesmo, cara, seria maneiro se tivesse, até mesmo o Spotify, né. É, a dificuldade do Crunchyroll é que nem o player dele eles mudam, né, eles mudaram muito recentemente, mas antes tava em Flash, cara. Agora, eu esperaria que tivesse um Crunchyroll, seria interessante. Ah, pelo menos pra assistir, tipo, no modo portátil, acho que eu conseguiria assistir um vídeo do Crunchyroll, assim, um episódio de anime, etc. Mas, de novo, também não faz muita diferença, porque meu computador tá conectado diretamente no meu monitor TV e eu assisto dele, né? Então a gente termina com Google patrocina nós. Desculpa, gente, aqui, infelizmente, tudo isso que tá saindo no Switch já lançou em outros lugares e de forma mais prática. Infelizmente, não tem como elogiar que tá saindo no Switch. Mas eu só acho que seria interessante pra base de usuários, principalmente do Crunchyroll, que eu acho que tem uma conexão. Se, normalmente, se você gosta de jogos da Nintendo, você possivelmente vai gostar de anime. Então, o Crunchyroll seria uma coisa muito específica. Agora, por favor, não lancem o Hulu, cara. Eu já tô de saco cheio do Hulu. Tinha Hulu no Wii, tinha Hulu até no Wii, acho, mano. Esquece essa merda. Eu nem sei o que é essa porra, cara. Eu nunca tive curiosidade de baixar. É, não baixa, cara. É só uma versão pobre aí de algum serviço de streaming. Nessa semana, o Sakurai publicou no Twitter dele, que ele só publica em japonês, e curiosamente ele publicou em inglês, que a line-up de DLCs já foi decidido, né, pro Smash Bros. Os 5 personagens então foram decididos, e ele citou que eles foram decididos pela Nintendo, né, e passaram depois pela caneta dele, saber se ia ou não. E um pouquinho mais tarde ele falou assim, ó, gente, eu espero que vocês não fiquem achando que solicitar alguma coisa funciona aqui no meu Twitter. A gente não tá pedindo a opinião de vocês. basicamente mandou um cala a boca. Foi um banho de água fria, né? E aí, tipo, talvez seja meio diferente, eu não sei o quão diferente é a Nintendo escolher os personagens de Smash. E eu queria aqui abrir pra debate, não quais personagens a gente quer, mas quais personagens vocês acham que são possíveis de entrar, considerando que a quem decidiu foi a Nintendo. Qual vocês acham que vai ser o modus operandi da Nintendo, operante da Nintendo? Eu acho que como eles estão com esse tempo a extra, né, pra trabalhar mais nas DLCs, né, eu acho que eles estão fazendo isso sem pressa também, possivelmente... É, eu acho que vão vir franquias que não são da Nintendo. Acho que como surpreenderam do Final Fantasy e por aí vai. Inclusive, eu espero que venham mais personagens de Final Fantasy, porque eu acho que só o Cloud é pouco. O que eu acho que é possível é o Sephiroth do Final Fantasy VII, porque o Cloud já tá lá. É, eu acho que é um personagem que tem carisma, não só carisma, mas ele tem apelo dos fãs e por aí vai. Tem uma trilha sonora ótima pra colocar no jogo, então, em é um dos principais vilões. É. Final Smash dele é jogar um meteoro, né? Gigante. É, então. Eu acho que é um personagem bem possível de aparecer. Teria que ser um personagem não Echo Fighter, né? Seria um personagem sozinho. Mas o Sakurai já falou isso. Não é Echo Fighter, gente. Eu acho que Final Fantasy, assim, eu também concordo. Pelo menos o último, talvez seja Third Party. Eu chutaria que ou serão dois, não sei quantos Third Parties aí, no 5. Mas... eu acho que se fosse alguém da Square Enix, eu fico chutando pra alguém de Dragon Quest aparecer. Mas aí não é mais complicado por causa das questões de localização do jogo? Então, não porque Dragon Quest a Square Enix tenta fazer aqui no Ocidente há um tempo. Com o Dragon Quest XI eles investiram mais do que nos outros Dragon Quests. E a Nintendo traduz os Dragon Quests, né? Ela traz os Dragon Quests de que teve de 3DS, o 7 e o 8, ela que é a publisher. Então tem, eu acho que o Dragon Quest do Switch também é ela que é a publisher, e provavelmente o 11 vai ser ela que vai trazer pro Switch. E Dragon Quest é uma série que é muito famosa no Japão, né, no resto do mundo não tanto, mas é muito famosa no Japão, e é estranho ela não ser representada, principalmente porque ela tem início e a maioria dos títulos dela é em console Nintendo. Mas Dragon Quest tem um personagem que é cara de Dragon Quest, que é um ícone. Então, o Cloud se considera a cara do Final Fantasy, de Final Fantasy? É, infelizmente é, né? O que virou padrão. Muita gente associa Cloud ao Final Fantasy. Então, pode ter um personagem do Dragon Quest, sei lá, um personagem principal mais famoso do 8, eu acho que é mais famoso. Não, é bota o Fly, o Pequeno Guerreiro, que eu acho que ele é o mais famosinho mesmo. Ah, bota um Slime lá. O Slime poderia, e o Fly eu acho que é baseado no Dragon Quest 3. Se não me falha, eu posso estar falando besteira, corrijam aqui se eu estiver falando besteira. E o 3 é um dos mais famosos no Japão. Eu chutaria do 7 porque ele já apareceu no 3DS, aquele menininho de gorrinho verde, né? Eu concordo que algum personagem da Square Enix pode aparecer. Pensei um pouco, vai no Bravely Default, mas como foi uma série que o segundo nem pegou tanto e é exclusivo pra 3DS, provavelmente não. Fugindo agora de Square Enix, eu tava pensando mais na pegada de personagens antigos. E eu pensei no Balloon Fighter, não sei porquê. Então, o Balloon Fighter é complicado, assim. Eu achava que o Balloon Fighter cabia bem, principalmente pra uma homenagem ao Iwata, né? Exatamente. Mas o Balloon Fighter é estranho porque ele tá no Up B do Villager, né? Ele tá na... O Villager faz o mesmo movimento e tudo, então ele teria já um movimento do Villager. Mas aquilo é do Balloon Fighter mesmo? Porque no Animal Crossing tem questões de balões também. Ah, mas você não voa com o balão, fazendo aquele movimento meio que nas costas, né? Que parece que tá batendo uma asinha. É, pior que é foda, caralho, viu? Vai tomar no cu, Villager. e da Nintendo? Eu, assim, pessoalmente, e o Jeff comentou já isso, eu acho que é basicamente confirmado que vai ter, que a Nintendo vai tentar fazer igual fez com o Corrin, igual fez com o Roy, e vai colocar um personagem de Fire Emblem do Three Houses. Puta que pariu. Vocês acham possível um personagem de Fire Emblem entrando? Claro que, mano. O mais provável é personagem de Fire Emblem, mano. Se eu fosse chutar. Baseado no histórico de personagens que tem da série, né? Espero eles lançar o jogo primeiro dessa vez, né? Porque a gente conhece o personagem melhor e tal. Eu não duvido. Vai ser, acho que, internacional até, chutando, assim. Eu acho até possível lançar algum outro Pokémon da nova geração. Porque, né? Ele vai lançar em 2019. E não sei se é o Melton, não sei o que é. Mas acho bem provável. Eu pensei no Zero Hora. Eu não sei, cara. Eu acho que se o Zero Hora não entrou até agora, acho que ele não vai entrar, não. É, então acho que seria melhor guardar, já que tem um slot da sétima, já colocado no Incineroar, um da oitava eu também não duvidaria. Uhum. Principalmente porque o Sakurai, ele já comentou do Greninja, que ele sabia do Greninja antes de lançar o Pokémon XY, né? É, eles sabem. Escolhido o Greninja antes de lançar o XY. que ele olhou e falou, acho que esse aqui que vai ser o popular. E ele acertou. Então acho que um Pokémon da oitava é bem, bem provável. Olha, eu vou ser bem ousado e vou falar que provavelmente a gente vai ter o Geno. Eu não sei, eles não mostraram aquela roupa do Mi, não teve alusão nenhuma a Set Trophy, nem nada. Ah, é, tem então, Spirit dele. Então, mas tem personagens que tem Spirit que se repetem como jogáveis também. Sim, é só que você falou que não tem alusão a nada, não é contrariando o Geno no jogo. Ah, tá. Não, eu não percebi, é tanto Spirit também que é foda, mas eu acredito que tem uma pequena chance dele aparecer. Também talvez agrade Square Enix, né? Porque eu não sei se o Geno é da Nintendo, né? Eu acho que, tipo, se fosse considerar o Geno, ele seria o personagem da Square Enix. Ah, eu tô falando errado, é Geno, né? Eu acho que é Dino, pra piorar. Ah, mas é como se o seu coração mandar, cara. A gente tá no Brasil. É Dino, Geno, Geno. Eu fico chateado porque eles já mostraram aquela roupa lá do Mi do Rex, né? Eu queria que ele entrasse. Se ele tinha a possibilidade de entrar depois com uma DLC, por que que não colocaram, mano? Inventaram de colocar ele como Mi, né? Porra, que pelo menos tem algum personagem de Xenoblade. Eu acho possível. Eu não tô falando que é o negócio que eu quero, mas eu acho bem possível que tenha. Eu acho que também é um jogo que pode ter muito apelo dentro do jogo, dentro de Smash. Assim, né, eu não gostaria, mas só que eu também acho possível ou a Elma do Xenoblade Chronicles X, ou se não o Rex mesmo do Xenoblade 2, e eles colocarem. Eu não duvido disso. Você acha? Também. Eu não duvido porque é aquela coisa, a roupa de Mi não desconsidera, né? Você tem a roupa do Crow no jogo, no Smash 4 você tem a roupa do Link, que eu vi citando. É, faz então, sentido. Então você não dá pra desconsiderar. E o Sakurai, ele mostrou que gostou desse, né? E eles querem popularizar Xenoblade. Vendeu bem, se não me engano, passou de 1,5 milhão de vendas, sabe? É algo considerável já. É, o Xenoblade 2 é o Xenoblade que mais vendeu da série. E assim, o Shulk, é estranho, porque eu conheci ele antes, né? Mas muita gente só conheceu o Shulk no Smash. E aí foi experimentar Xenoblade. E a Nintendo já admitiu que ela considera a Smash uma propaganda forte pros jogos dela. Com certeza, cara. O Little Mac, assim, tem vários personagens que a galera acho que não conhece que realmente pega lá, né? O Captain Falcon mesmo, eu era um desconhecido pra mim antigamente. E ele virou, assim, um ícone por causa do Smash, né? Sim, sim. O Ness, eu acho que entra bastante nisso de ser um personagem cult. Fire Emblem nem se diz, né? O cara veio pro Ocidente só por causa de Smash. Ah, eu acho que o Jomon vai querer me bater agora, mas eu ia falar, tipo, uma coisa relacionada com um leak que teve de Smash, que o cara acertou quase tudo, né? Que ele falou do Incineroar e do Ken. Se não me engano, ele também disse que teria alguma representação de Minecraft no jogo, de alguma forma. É, eu acho que faltou mesmo. Putz, se eles quisessem que o jogo realmente se tornasse essa representatividade de todos os personagens de Smash, eu acho que eles teriam que colocar esse Steve, né, do Minecraft. Uhum. Ai, que dor. Eu concordo, mas eu fico triste. É, mas aquela coisa, né, João? Ficou com as regras, que é o que a gente. Não é o que a gente quer, né? É, é o que a gente acha. É, e acho que é muito provável, cara. Inclusive, ele tem alguma coisa com Creeper, sei lá, sabe? Tem tudo aí, tem uns itens. Tem como fazer um mapa que vai se construindo, mudando, que nem o estilo Mario Maker. É, ele pode construir, colocar terreno em volta dele, né? Alguma coisa. Tem tudo aí, cara. E ele entra num lugar, sabe de quem, Lucas? Ah, vai se fuder, mano. É, como não acaba? Vai ter banjo pra gente. É, porque a gente já citou 5, né? E que ele é o da Microsoft, né? Ele é um personagem da Microsoft, aí não entraria um banjo. É. Não tem nada na Rare. Falta uma semana para lançar Pokémon, Let's Go no caso. Se você tá ouvindo esse podcast no momento de lançamento, vão faltar poucos dias, né? Eu já quero saber de vocês qual é a expectativa para o lançamento do jogo. Vocês estão cagando? Eu comprei Smash. O que significa que você não comprará Let's Go, é isso? Não nesse mês. Mês que vem eu compro Let's Go. E o Lucas? Então, eu tenho uma confissão a fazer. Você já comprou? Não, ainda não, calma. Eu comecei a jogar Pokémon GO, eu me arrependi um pouco de não ter começado a jogar antes, porque eu joguei o jogo, e eu vou comprar o Let's Go no lançamento, porque eu tô curtindo, assim, vai, a pegada. É, eu sei, eu fui babaquinha xingando o jogo. A gente tá acostumado, tá acostumado. Preconceito com jogos aqui tá liberado, cara. A gente julga pela capa mesmo. Aos poucos eu vou perdendo. Já tô perdendo preconceito com jogo de anime. Agora eu tô perdendo com um Go e Let's Go. Não sei, né? Let's Go, vou jogar e vou ver. Famoso quem te viu, quem te vê. Próximo passo é tá assistindo anime todo dia, cara. Mas acho que isso já tá quase lá também. Então, é, já tá, sexta. Tá perto. Quero falar, cara, que não sei se vai ajudar, mas eles lançaram um trailer aí que mostra, sei lá, acho que as últimas informações de hype que poderiam dar antes do lançamento do jogo. Eles mostraram Elite Four, que tava faltando, e principalmente, eles mostraram três treinadores que são clássicos da série, que é o Red, a Green e o Blue. E só pra considerar, eles também mostraram um supletivo de líder de ginásio que eles não tinham mostrado até agora, e eles perceberam que erraram o time e lança. Tipo, a partir do quinto ginásio mostra todo mundo. Mas essa parte foi rápida, porque eu acho que eles quiseram dar mais foco no Elite Four e os treinadores, né? Elite Four a gente já conhece, eu só espero que tenha maior suspense naquela hora que você entra, né, no Índigo Platô. E que, sei lá, cada uma das cenas ali com os treinadores mestres ali na Elite Four realmente tem uma ceninha igual como é do Moltres, dos Aptos. Ia ser interessante. Eu acho que já tem, assim, bem parecido com o que você quer em XY pra frente, né? É. Normalmente eles já fazem um charme, a sala muda, né? As, sei lá, a espada gira e não sei o quê. Então acho que já tá indo encaminhado, Mario. É, pior que seria bem broxante, realmente, você entrar, dar uns passos, aí você começa a encostar na... você começa a encostar na pessoa e faz... Mas acho que o que mais surpreendeu e positivamente foi a presença dos treinadores clássicos, né? Primeiro, vamos falar, a gente vai batalhar contra eles, então provavelmente isso é pós-game. Mostrou, acho que a batalha contra pelo menos o Red, né? Sim, sim, foi o único que confirmou que você vai lutar contra. É, os outros dois não mostrou se você vai lutar, mas acredito que sim. E eu suponho que cada um tenha um inicial específico, alguma coisa do tipo. Ou o Red tem os três. E eu acho que o Green deveria falar a Smell e a Loser. O detalhe é, eles estão na versão clássica deles, né? Eles, aparentemente eles ainda são meio crianças, né? Porque no Sun and Moon, o Red e o Blue, eles estão grandes, né? Estão meio adolescentes, não dá pra saber a faixa etária, mas... É, eu acho que estão ali jovem adulto, sabe? O adulto já. É. E eles estão numa viagem de namorados por aí. Estão na lua de mel. É, estão na lua de mel. O parada é que nesse jogo eles vão estar mais clássicos, né? Pra mim é bom, porque aí esquece tudo lá do lore de Sun Moon e bota eles do jeito clássico mesmo, até porque é um jogo comemorativo, né? Eu não gostei, já que você levantou essa bola, já eu pensava que eu ia ter que levantar isso. Eu não gostei disso, eu gosto do design. Assim, o design deles de Sun Moon, eu não acho mais legal que o original, só que eu acho uma evolução condizente com a franquia. Aí e eu queria ver a Green com um design de Sun Moon, sei lá, um design adulto também. E aí você volta, todo mundo criança e tal, o meu sonho provavelmente de ver os personagens de Sun Moon encantou, acho que morreu. Completamente, porque isso é uma história à parte, não tem nada a ver com os outros jogos da série, aparentemente. Sim, abriu mais um mundo paralelo e que se dane, então... Ah, cara, deixa lá... Triste. Deixa o banho de nostalgia cair na cabeça da galera aí, pronto. Mas vocês não acham que vai ser estranho ter um, sei lá, talvez o Blue não vai ser o final do Elite dos Quatro, né? Não mostrou quem é o champion. Talvez seja seu rival. É verdade. Nossa, se for o rival, eu não sei. Eu odiei o design do rival, mas tudo bem. Ele é bem genérico, é bem genérico. É, a outra possibilidade é que talvez fosse o Professor Carvalho, né? Porque nos jogos clássicos, no começo, se você vê a história do desenvolvimento do jogo... Era pra ser o Professor Carvalho e depois eles mudaram, né? Tanto que você consegue iniciar uma batalha lá. Tem no código-fonte do jogo tem salvo lá um item de batalha lá, um ID de batalha que seria contra o Professor Carvalho, né? É, pra mim, é um negócio que eu gostaria muito, porque quando eu vi essa possibilidade de você lutar contra o Professor Carvalho, pra mim faz mais sentido que lutar contra o rival, né? Mano, o rival você derrota ele durante o jogo inteiro pra depois chegar lá e ele vencer a lista dos quatro, né? Não, você ganha dele de novo. Mas é uma bosta, cara. Eu acho isso que não faz muito sentido. Eu preferiria que você enfrentasse o Professor Carvalho, que é talvez o maior treinador do Pokémon do mundo. Ele só tava ali escondido, né? Talvez, quem sabe, isso não acontece. É um sonho meu, olha, acontecer em Let's Go. Seria maneiro você chegar no final da Elite Four e aparecer o Missing No, assim, sabe? Como se fosse um boss secreto. E aí ele começa a soltar uns Pokémon em você. E aí você anda no mundo do glitch pra sempre, né? Eu acho, assim, eu não duvido... A gente não sabe ainda, na verdade, deixa eu reformular. A gente não sabe se vai ser pós-game, que nem o Mario falou. A gente chuta que seja pós-game. Mas e a gente não sabe como que eles vão aparecer, né? Como você vai poder rebatalhar com eles. Mas eu chutaria que eles vão dar uma de Sun Moon e no final de... depois dos 4, você vira o campeão e aí sempre aparece um personagem importante aleatório, assim. Você defendeu o título. Eu não sei. Eles podem mudar. É, não sei. É meio difícil você... É que você criar tanto personagem assim e não usar ele, sei lá, de uma forma decente é meio desperdício, eu acho, né? É, nem é tanto personagem, né? Se for parar pra pensar. É, são os 3 e acho que a Equipe Rocket apareceria, talvez. Né? É, cara, é pouquíssimo personagem. E não precisa nem colocar tanta fala, entendeu? Você pode colocar como se eles estivessem tendo aventura com você também, sabe? Ah, não. O Red, com toda certeza, ele não vai falar. Ele vai ser aquele 3 pontos. É, não, ele vai falar. É, 3 pontos. O Pikachu dele vai falar. Cara, isso seria do caralho. Não. Ah, você reclamou no filme e não vai reclamar agora, pô, no jogo? Eu não lembro de ter reclamado, eu só achei condizente com determinadas situações. Mas é foda-se, vai, vocês já ficaram tristes com o meu sonho, cara. Mas se o Mario vai comprar no lançamento o Pokémon Let's Go? Vou. Qual Pokébola? Se eu encontrar, sim. Ô, louco, aí tá patrão. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês comentam no site na página do episódio e nós respondemos os seus comentários. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, mas antes de começar eu só quero passar alguns recadinhos bem rápidos. O primeiro é o que vocês já sabem, a gente tá com um grupo no Facebook, o Boteco 64, onde a gente tem discutido várias coisas em relação à Estação 64, principalmente coisas da Nintendo, mas também, sei lá, anime e outras coisas que vocês queiram comentar. Então, se você ainda não está participando, não perca tempo, acesse o Facebook, digita Boteco64, que você vai encontrar, ou entre no site, vai estar o linkzinho lá. É rápido, prático, e você vai interagir conosco e com todo mundo que escuta a gente. E também eu só quero lembrar que, na verdade, é um anúncio, eu vou entrar de férias, e isso é bom pra mim, só que eu vou ficar 3 semanas sem participar dos podcasts, então não assustem, é só isso. E o Jefferson não tá com a gente por causa do horário de verão. Não, né? Agora ele tá. Nossa, o Jefferson entrou. Eu esqueci, velho. Nem me toquei, mano. Que tirou de dinheiro, velho. Ai, que dó, Jeff. Que dó, cara. Bom, então, já que o Jefferson tá aí, João, por favor, faça as honras de ler os comentários. O primeiro comentário é do Ricardo Neto. Fala, galera. Mais um ótimo cast e, mais do que isso, um belo compilado / comentado do Direct de Smash. Pensando nos DLCs, concordo com o Jeff. Quem quer o game completo, compra tudo logo. Se não, seleciona a dedo o que vai querer. No meu caso, acho que vale a pena pegar logo tudo, pois este, pelo visto, será um game para a eternidade. Quanto aos novos personagens que virão, qual os top 5 lutadores que vocês gostariam de ver nos DLCs? Seguem os meus. Primeiro lugar, Waluigi, Banjo, Ryu, Hayabusa, de Ninja Gaiden, Arthur, de Ghosts and Ghosts, e Joey, de Beautiful Joey. Aproveito para parabenizar também pelo Boteco 64, que ficou muito bom. Abraços. Thank you, Mario, but your princess is in another castle. E eu fui patrocinado pelo Fisk. Ah, mano. Ah, olha só, sobre o top 5, acho melhor a gente não falar sobre de cada um. De repente a gente faz o top 5 geral nosso. Não. Top 2 de cada um. Top 2 de cada um. Top 2? Eu quero Jack Frost, de Shin Ryu Tensei, e Slime, de Dragon Quest. Banjo Kazooie, é 2 só em 1 só, entendeu? Pronto, acabou. São 2 personagens, pode ser os Ice Climbers, então. Eu vou de Honey Queen de Mario Galaxy e sei lá, End de Advance Wars. O quê? A Honey Queen me surpreendeu. Ah, tem no Mario Kart, né, pelo menos. Meu personagem favorito de Mario Kart 7. Então, viu? Você tinha esquecido dela, velho. É, a gente esquece que ela existe, cara. Mas só o Jefferson desenterrou ela. Tomara que ela venha com kart também, Jefferson. Só porque você quiser. Ela vai bater com um carro nas pessoas. Putz, cara, eu vou brisar agora. Eu queria o Crono, vai. Já que é pra falar de algum personagem possível, viável. Eu não vou falar Goku, foda-se o Goku também. Como assim? Como você não vai falar Goku? Você sempre enche o saco com esse arrombado. Ah, agora você quer que fale do Goku? Não vou falar do Goku só porque você tá querendo. Não, vou falar só porque você tá querendo. Fala Majin Buu. Olha o Yantia. O Vegeta. O Yantia. Agora eu vou falar um outro personagem que eu tava pensando agora que poderia entrar e que eu gostaria que entrasse, tá? Que é o Professor Carvalho. A gente já falou disso, mas tá, eu acho que ele poderia... Não, eu não zoa, cara. Eu acho que ele poderia... Mas ele batendo ou ele com 3 Pokémon? Batendo. Você acha acho. Não, ele pega uma bike, ele que é um velho. Joga na tua cabeça. Bate com a Poké Agenda. Nossa, não, cara. Ele seria pra mim um Echo Fighter do treinador Pokémon, só que aí ele teria outros Pokémon, né? Então ele não seria Echo Fighter, né? A única semelhança com o treinador Pokémon é que ele tá no fundo. É, só que ele teria outros Pokémon. Quais são os três Pokémon? Cara, eles podem inverter as evoluções. De repente coloca um Venossauro, o Arturtle e o Charmander. Colocou o Venossauro porque ele curte o Bulbasauro. É, de tal forma que ele poderia colocar o Green também, ou o Blue, aliás. Poderia colocar o Blue e inverter também a ordem pra colocar Blastoise, Charmeleon e Bulbasaur, sabe? Isso acho que poderia acontecer. Pra mim seria do caralho se eles tivessem Echo Fighters desse jeito. Mas eles não seriam Echo, porra. É, um Blastoise jogando fogo ou um Rock Smash, né? Ia ser engraçado. Ele no chão, aí ele dá um... Não sei qual golpe que ele dá com não, cabeçada. Não pode ser Hydro Pump, né? Tem que ser fogo. Tem que ser fogo do Blastoise. Tá bom. Tá bom, faz sentido. Vocês querem tanto desacreditar o negócio que vocês forçam a barra, mano. É que é foda. Os caras... É três personagens em um, cara. É três personagens em um. Quer dizer que é um trabalho triplicado pra um personagem. Mas é um DLC, cara. Eles podem fazer o que eles quiserem. É, isso não impede, né? Eles podem lançar, tá tipo, 10, sonho, nada. Eles mas podem modificar... Eu concordo com o Echo Fighter. Eu concordo com o personagem, apoio o personagem, mas discordo do Echo Fighter, de usar pode o termo. Ser um Echo Fighter. Eles podem até... Eles podem mudar a dinâmica do Echo Fighter pra modificar um pouco os golpes de acordo com a mudança, né? Eu acho que isso é possível. O Blastoise pulando várias vezes no ar. Não, mano. Puta que... O segundo comentário é do Vladimir Almeida. E aí, mais um cast para a nossa alegria. Eu não vou imitar a voz daquele cara lá. Eu não tinha entendido a referência, mas era porque o Jefferson cantou no episódio passado. Quem ainda não escutou... Agora quem explica a piada é o Mário. Verdade, desculpa aí. Mas enfim, escute o podcast passado que na abertura vocês vão ter uma boa surpresa. Uma grave surpresa. É, ia falar grave. O que falar dessa Direct? Eu que não sou fã da série, por não ter oportunidade de jogar os jogos anteriores, já me emocionei. Imagina a galera que é fã há anos. Prato cheio. Que Direct bonita. Concordo que foi cansativa na parte dos Spirits. Mas curti muito o começo com o Ken, que sou fã, e o Incinerar. É. Olha só, eu não tive a oportunidade de fazer essa piada no episódio passado, tá? Então me dê um crédito aí. E o Incinerar. Que já não sou muito fã, mas curti muito a jogabilidade. E para finalizar, que cutscene. Não sei como descrever aquela cena, onde estão todos juntos se preparando para uma grande batalha e a interação que existe entre eles. Combinações de poderes que foram poucos, mas houve. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Sensacional é como descrevo a melhor cena de todos os tempos. Eita porra. Caramba. Eu adorei a cena, mas não sei se eu coloco nesse patamar. Eu não coloco. Eu não acho sei. O Raiden do Metal Gear 4 ainda a melhor cena de todos os tempos. Ai, meu Deus. Pelo cast, percebi que houve muita introdução de conteúdo novo no game. Na visão dos senhores, isso facilita ou atrapalha a jogabilidade? Ah, isso aí depende de como o jogo vai instruir o jogador, né? Se ele estacar milhares de coisas na sua cabeça do nada, o que eu acho que eles não vão fazer, né? Aí você consegue pegar o jeito aos poucos, né? Obviamente, quem jogou antes já a série Smash vai ter uma familiaridade melhor e vai aprender mais rápido. Mas eu acho que não é nada muito nebuloso aí. Eu acho que só prejudica quem quer, sei lá, aprender. Agora, quem quer, sei lá, é um jogo de luta. Você dá um jogo de luta pra quem não sabe jogar, entre aspas, quem não joga videogame, a pessoa só aperta botão. Então a barreira de entrada é fácil. Agora, quando você adiciona muito conteúdo, é difícil você escalar. Só que é aquela coisa, né? Tipo, a entrada é fácil. O difícil é você virar um, sei lá, entender tudo e virar um pro player. Mas isso aí são poucas pessoas que fazem. E aqueles que fazem gostam disso. Gostam de muita coisa, gostam de muito conteúdo. Então acho que não tem problema ter. Em jogos de luta, que é uma coisa assim, bem direta. Sei lá, um contra um ou coisa. Eu sinto que os Spirits vão ser desabilitados no competitivo. Não sente isso, Mario. É certeza isso. Não é certeza porque ninguém confirmou, né, cara? Ah, não. É sim. Isso é certeza. Ah, tá. É certeza de acordo com o Jomon, tá, gente? É certeza. É tanto certeza quanto o Paulo Tenas Temple nunca vai ser competitivo, por exemplo, no mapa. De acordo com o Jomon. Depende. Se eu fizer um campeonato aqui no meu bairro, eu consigo habilitar o que eu quiser e que se foda. É verdade. É o meta do bairro, pode ser. os Spirits, que o Mario citou já, tem o botão, tem um aperta Y e resolve tudo. Você não vai ter o que você quer, mas só que vai ser um dos bons, um bom chute do que é bom pra fase. Então eu acho que tipo, não aumenta a complexidade assim, do jogo, aumenta pra quem quer. E as mecânicas do jogo de batalha, que o Jeff falou, é aprende só quem quiser. O Smash continua sendo um ótimo jogo, um party game. Então aquela coisa, não importa se você vai dar um dash no ar, você vai esquivar no ar e vai pra uma outra direção. Quando você tá com seus amigos, se todo mundo é do mesmo nível, é iniciante, não vai importar. Eu acho que é legal pra quem gosta, mas não vai deixar ninguém perdido. Smash sempre ensinou bem, assim, sempre colocou um nível bom pra todo mundo. Claro, quanto mais conteúdo, melhor. Porém, eu penso no meu caso, que será o primeiro jogo da franquia que vou comprar e jogar, e já me sinto perdido. Eu acho que a partir do momento que você aperta play, você já não fica mais perdido. Confia. Você vai ter 8 personagens, você vai ter até um roster bem pequeno de personagens pra você justamente experimentar esses 8. É, mecanicamente parece fácil, mas me sinto muito perdido. Várias barras especiais. Sempre achei complicado de começar. Como gamers, vocês devem me entender. Sempre tem aquele jogo que você olha, baixa aquela vontade de jogar, mas quando você olha de novo e fica tudo confuso, no final acaba desistindo. Fire Emblem. É, League of Legends. Ah, você tá louco, mano. League of Legends, eu olho assim, eu nem penso em começar a jogar, cara. Porque se eu começar a jogar, eu vou querer ficar bom. E a quantidade de personagens que tem naquela porra, não dá. Eu não vou. Isso é. O Jeff não tem nenhum jogo que ele vai falar que ele desiste de jogar? Eu tô pensando... Talvez, não sei, talvez competitivo de Pokémon eu acho muito chato, né? Tentar aprender. Ah, eu concordo. Defendendo o Smash nesse ponto, eu acho que como ele segue a tendência de jogos de luta, né? Ou seja, se eu apertar o B, sempre vai lançar projétil. Se eu apertar um tal botão, sei lá, vai dar um chute, um soco, né? No caso do Smash, a tendência segue para os botões, então se aperta o B, ele solta um projétil, o R defende, né? E por aí vai. Se você aprender a jogar com um personagem, eu acho que você aprende com os outros. Acho que você só não vai aprender os detalhes de tipo, ah, beleza, isso aqui tem um range específico, isso aqui é o combo é executado dessa forma, né, por aí vai. Mas conforme você for evoluindo na jogatina, aí você vai correr atrás de vídeo, de fórum, uma galera conversando. Mas o básico, você se vira e joga com os amigos e se diverte, cara, de boa. E é mais ou menos, né? Tipo, o Marf não tem um projétil no B, por exemplo, mas... É, mas alguns, por exemplo, alguns, ao invés de... O pra baixo B, ao invés de ser, sei lá, alguma outra coisa, é um counter, né? Sim. Ou reflete alguma coisa. Então, vários personagens têm uma tendência. Você só precisa descobrir... Ah, beleza, esse aqui faz tal coisa. Então eu já sei como que eu vou jogar com ele, mais ou menos. É, eu acho que o que o Mario fala faz sentido, porque... O próprio retorno pra plataforma é o B pra cima, especial pra cima, né? Uhum. Então, não que exatamente todos os personagens tenham isso. Por exemplo, o Jigglypuff não volta assim com o especial pra cima, né? Mas existem padrões e eles se repetem bastante, né? Sim, dá pra aprender. E uma coisa assim que eu acho que Smash melhor pra iniciante que qualquer outro jogo de luta é que você, tirando o Ryu e o Ken, no caso, você não tem comandos especiais. Então você sabe que você tem quatro comandos com B, e os ataques com A tem tudo a mesma variação, todo mundo tem essas variações, né? Então eu acho que é bem simples, assim, você vai, tudo que o Mario falou, é o detalhe que você vai aprender, e você vai aprender enquanto joga. Então dá pra ir sem problema, assim, Smash, qualquer Smash é bom pra começar. Agora vamos lá, vocês como jogadores mais experientes, falem algumas dicas para jogadores iniciantes. A gente já falou, qualquer informação será muito útil. Se não se importarem, tem uma sugestão para o Lucas, que voltou com o canal dele recentemente. Poderia fazer um vídeo sobre dicas para Smash Bros. Afinal, você é um campeão nato pelos casts que ouço. Campeão do passado, né? Não participo de mais nada, cara. Ah, mas até aí o pro player faz vídeo, vive de vídeo depois, então... Não, mas e aquela coisa, cara? Viva temporariamente como herói, como é que é? Não, morra como herói ou viva o suficiente para, tipo, falhar, ou sei lá... Não, pra se tornar um vilão, porra. Então pode ser, foda-se. Mas a parada o Lucas, ele ganhou o único campeonato brasileiro, o último campeonato brasileiro, ou sei lá, o único campeonato brasileiro do Super Smash Bros. For 3DS, se tornou campeão brasileiro, se aposentou e nunca mais fez nada. Caralho, mano. Abre o canal do YouTube lá, faz o vídeo e vira um doc, assim, com o Little Mac. Puta que pariu, cara. Continue com esse ótimo trabalho e vamos juntos crescer a Estação 64. Conde Vlad. O último comentário da semana é do João. Muito bom o cast. Também fiquei um tanto emocionado com o anúncio do World of Light. Superou todas as minhas expectativas. Fora isso, devo dizer que Fire Emblem é formidável. Estou há algum tempo nessa empreitada e a franquia só melhora. Seria maravilhoso se o Mario parasse de ranço e começasse um Fire Emblem Sacred Stones no GBA. Acho uma ótima introdução. Pior que eu concordo com ele, cara. Seria maravilhoso, mas seria maravilhoso ter tempo pra fazer isso, infelizmente. Você pode usar meios alternativos e jogar no transporte público. Eu acho um pouco difícil a introdução. Acho que o Mario ia desistir. Ele ia, sei lá, ia fracassar na décima fase. Fracassaram, nossa, velho. Olha só, eu joguei bastante jogo de estratégia, viu? Né? É o Final Fantasy Tactics Man aí. Mas não ia dar pra você ficar grindando, então achei melhor, sei lá, um novo jogo mais novo. Agora, mano, eu vou jogar pelo desafio agora, cara. Mano, joga o Fire Emblem. Jeff? Não, eu vou jogar esse aí do GBA, cara. Secret Stories, vou chegar no décimo nível e vou passar. Cara, o Jeff foi o contrário do motorista do busão na sua história da semana, João. Foi mesmo. Ele tá aí pra desincentivar. Não, mas eu fiquei tão motivado, agora eu vou zerar essa merda. O Lucas, eu sei que só falta aquele empurrãozinho final. Ele tem total perfil de fã de Fire Emblem. Você é um otaku, fedidaço, Lucas. Ah, não, cara. Eu tentei jogar o Shadow Dragon, não gostei muito. O Shadow Dragon é o mais difícil pra entrar. Não, achei feio. Que ele é feio, a história dele é do Nintendinho, eles não tentaram disfarçar isso. Cara, tá meio zoado o negócio, cara. Eu de verdade, eu não tava curtindo muito, aí eu quitei. Tentei jogar um daqueles dois do... Ah, é que você escolhe a família lá, achei uma bosta também. Joga o Awakening. O Awakening é uma boa introdução. O Fire Emblem 7, que de GBA também, é uma boa introdução. O 9, dependendo, pro Jeff, foi uma boa introdução. Vamos ver. Eu tenho o Awakening e esse tá na minha lista, vai. Eu só não gosto desse termo de, tipo, sei lá, um fã de Fire Emblem. Acho que várias pessoas gostam de Fire Emblem por motivos diversos. Acho que é uma franquia que você pode pegar vários lados, né? Tipo, e gostar disso aqui e ficar com aquilo. Não, né? Sei lá. Eu tava brincando, Jeff, calma. Você não é otaku, fica de boa. Não, mas eu acho que tem, sei lá, tem fãs que pegam só por esse lado e tá tudo bem. Você curte do jeito que quiser, né? Isso. Inclusive, quando descobriu Estação 64, foi procurando conteúdo sobre Fire Emblem. Aí, Mário, eu e o Jeff, a gente tá fazendo aqui trabalho de Deus. Olha aí, cara. Fire Emblem, retenção de usuário. usuário de Fire Emblem. Né? Você tem tipo uma cracolândia do Fire Emblem, assim que é o Estação 64, tá ligado? É aqui o reduto, cara. Isso aí. Enfim, essa nossa franquia amada tem uma peculiaridade. Quantidade bem grande de games principais e muito pouco spin-off. Então, com esse hype todo aqui de Smash, eu tava pensando como seria o spin-off de luta perfeito de Fire Emblem. Na hora pensei em Persona 4 Arena e na Arc System Works. Acho os jogos delas belíssimos e muito gostosos de jogar. Outra opção seria a Bandai Namco em um estilo Soul Calibur. Quais vocês preferem? Aí ele fez um texto enorme de falando, acho que como seria no, se não me falha, no Soul Calibur. E quem quiser se interessar por essa divagação toda, tá lá no site. Eu acho que a perspectiva tipo, mais parecida com os jogos de Naruto, sabe, em terceira dimensão, em terceira pessoa. Naruto? Eu acho que é tipo uma arena mesmo, né? Ah, tá, entendi. Mas é que eu não sei, cara. Eu imagino que esses jogos aí, tipo do Boku no Hero que saiu, né? Eu acho meio ruim esses jogos, no geral, não sei. Eu acho que eles são bons quando os poderes são extravagantes. Que é o caso do Fire Emblem. Não tem tanto poder extravagante. Não, mas é o caso do Fire Emblem. É que o jogo do Boku no Hero não é um bom exemplo porque ele é mal feito. Os jogos do Naruto, eles acho que são o melhor exemplo que a gente consegue citar desse estilo. O Shikujamon falou que tem muito poder, etc. Eu acho que se você só trocar skin, pensa nos jogos de Naruto e troca skin, você vai ter poderes especiais, poderes que você só ativa quando você tá perto de outro personagem. Então, personagens de franquia, da mesma franquia, né, de Fire Emblem, eles poderiam ativar, sei lá, golpes especiais, eles se interam entre si ali. Eu acho que seria algo mais ou menos desse nível. Você falou que não tem coisa extravagante, Jomon, mas tem personagem lá que vira dragão, que eu saiba. Ah, não, mas aí é uma raça muito específica. Mas aí um personagem vira um dragão lá e explode, sei lá, tem então, coisa. Então, mas assim, os principais são aquela coisa, aquele Final Smash do Marth, que ele vai pra frente e dá um golpe fodão. Basicamente é isso, que a Moria, assim, né, vai ter um Ike que ele gira a espada no ar e volta, o Aether. Tem alguns golpes que variam um pouco, mas eu... o que o Mario falou dos personagens em dupla, talvez batalhas em dupla seja interessante. Mas eu acho que o que ele falou do Arc Systems, eu acho que é o que mais combina. Mas eu acho que Fire Emblem fica... Não sei se fica legal pra jogo de luta, porque Fire Emblem repete por ter um triângulo. O quê? É, e não, o Smash é o quê? Smash é party game. Fire Emblem não fica tão legal pra jogo de luta, assim, uma, só de Fire Emblem, porque a maioria usa espada, a maioria usa lança e machado, então você ia acabar com movesets muito parecidos, assim, você ia ter um, o Barf, sei lá, ia usar esgrima, só que aí todo o resto dos outros lutadores de espada ou são samurais ou é brutão, então eu não sei lá. Eu também concordo com o João, acho que o sistema da Arc Systems funcionaria melhor. Acho que, sei lá, dá pra fazer, sei lá, aquele... Ou até mesmo aquele jogo da SNK que saiu, mas pegar só as personagens femininas e vendo o que dá, ver se vende, mas... fazer o Marvel ficar peituda, né? É, pessoalmente, se fosse spin-off, eu gostaria que fosse uma coisa mais maluca. Eu não queria que fosse um jogo de luta. Porque eu acho que, sei lá, fica sem graça. Eu acho que spin-off tem que ser uma coisa que você pega a franquia e pega de um ângulo assim totalmente diferente. E como, sei lá, Fire Emblem já teve Musou e depois luta, é muito parecido. É, ficava batendo. Teve Tokyo Mirage Sessions também. Então, Tokyo Mirage Sessions é uma coisa que funciona melhor porque é um gênero bem mais diferente do que ficar apertando o botão e batendo as pessoas. Um gênero que eu acho que poderia se encaixar, e vai parecer estranho, mas é o gênero de MOBA. Mano, você pega os personagens de Fire Emblem, você vê eles em batalha. Claramente você poderia colocá-los como heróis liderando assim, um exército, então... Sabe, eu jogaria um MOBA de Fire Emblem. Fire Emblem tem que ser party game. Nossa, cara. Mario Party de Fire Emblem. Não faça isso não, cara. A não ser que seja... se fosse parecido com Dokapon, aí ficaria legal. Não, mas é sério, agora um... Tem que jogar Dokapon. Fala. Agora um exemplo que eu acho válido, assim, mais real... O Link, por exemplo, já fez participação no Soul Calibur. Se não me engano, foi no 2, né? De GameCube. Eu acho que o Marth é um personagem válido pra fazer presença em um Soul Calibur mesmo. Tipo um personagem, sabe? Espadachim. Eu também acho. Eu concordo, assim. Ele é uma escolha coxinha, eu acho. Então. Não é tão ambicioso e é ok, sabe? Mas não é Fire Emblem. Tem que ser full Fire Emblem, Lucas. Ah, vai tomando cu, então. Tá saindo foco. aqui, deixa eu terminar aqui o que ele comentou. Cara, esse devaneio, que foi tudo que tá escrito lá. Cara, esse devaneio bizarro e sem nenhum nexo ficou muito grande, não precisa ser lido no programa. Dito e feito. Só peço que continue falando eventualmente Fire Emblem. E que o Marião não implique. É nóis. Eu não implico, cara. Eu que nem eu falei, eu só não joguei. Eu tentei jogar alguns jogos, eu parei por questão de tempo, por outras prioridades, né? Mas eu gosto de Fire Emblem, não sei, eu tenho afinidade com a franquia, deveria jogar, tipo, outros jogos, assim. Mas algum momento eu vou jogar. Quem sabe quando eu lançar a versão do Switch eu pegue pra jogar, tipo, do começo ao fim. Espero que seja boa a versão do Switch. E a gente só não falou mais de Fire Emblem esse ano, principalmente, porque não teve muita coisa, assim, né? O Fire Emblem Three Houses tá no forno, tá saindo, um dia vai sair... E ano passado foi excepcionalmente, teve muito Fire Emblem, né? Teve um Musou, teve um Fire Emblem da série principal, teve o Mobile, então... Mas espere, sempre que tiver Fire Emblem, sempre que tiver motivo, que nem esse comentário permitiu, a gente tá falando de Fire Emblem, né? E não é nenhum plano maligno, né, João? É só a gente falando do que gosta, porque... Até porque falar do que não gosta, geralmente sai, sei lá, conteúdo que a gente não sabe, então é melhor. Só duvidoso. Aí descobre que, na verdade, o cara que comentou foram vocês, né? Vocês comentaram com uma conta oculta aí. E não tem nenhuma censura do Mario, não. A gente fala qualquer coisa sempre que pode, a gente, fala da franquia que a gente gosta. Mano, mas vocês estão colocando como se eu não gostasse da franquia, não é isso? Calma, não tem nada a ver, velho. Assim como o Jeff não consegue proibir Pokémon nesse podcast. Mas o Jefferson gosta de Pokémon. Ele gosta, mas ele evita falar. Tanto que rolou um golpe hoje só pra falar sobre Pokémon. Você drogou ele, né? Pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar no site todas as suas opiniões do episódio, sei lá, suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões, ou qualquer coisa que a gente comentou, ou qualquer coisa que você queira perguntar para a gente. Nós responderemos o seu comentário no próximo episódio.